Porque eu fui logo me apegar por você. Não é mesmas ideias, não curto mesmo rolê. E o meu truta pra você não presta. Chata demais, maluda e briguenta. Mas os opostos se atraem. E essa foi a nossa história. Implica com tudo, mas ama a minha piroca. Briga por tudo, mas eu sentado é uma gostosa. Implica com tudo, mas ama a minha piroca. Implica com tudo, mas eu sentado é uma gostosa. Esse é um bate na sua. Com tudo, mas ama a minha piroca. Briga por tudo, mas eu sentado é uma gostosa. E brincar com tudo, mas ama a minha piroca. E brincar com tudo, mas eu sentado é uma gostosa. Esse é um bate na sua santa. Com tudo, mas ama a minha piroca. Briga por tudo, mas eu sentado é uma gostosa. Brigar com tudo, mas ama a minha piroca.